Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos ao 86º Nerdrops, programa informativo. E é isso, cara. Animado é pra... Ah, cara, é um programa sucinto. O bom é que ele conseguiu lembrar do número da edição, já é grande coisa. E se tratando do SUS, é um avanço. Tiraram o meu Gmail da última edição, hein? Depois de 85 edições, vocês tiraram o Gmail. Mas é isso, conosco contamos hoje com o Renato Nariz Benevenuto, Bonex. É, pelo visto não contamos, não. Ou não? É, ele tá fazendo um test drive na Gag Ball do SUS. Mas é isso, e vamos aos nossos Gmails. Nerdmail. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops. Estou aqui com um convidado muito especial. Diga. Opa, Renato Benevenuto. Ah, lá acharam que era o Oliver Pérez dessa vez, né? Não, Oliver Pérez não pôde, temos um substituto aqui para o time A, time A e-mail. Mas, muito obrigado, Benevenuto, por estar comigo lendo os e-mails dessa vez. É nóis, isso aí. Primeiro recadinho, né, antes de começarmos os nossos e-mails. Rádio Animix, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, tem o Nerdrops lá. E acesse também www.radioanimix.com.br e tem a notícia e as músicas e a programação toda de animes e cultura oriental em geral. Vale muito a pena. Acessem lá. E agora uma notícia muito importante pra vocês. A nossa mega promoção Bárbara da Taverna do Ogro Encantado tem uma data de final. Todos vibram. Todos grita. Bom, pra quem não se lembra, a Taverna do Ogro Encantado tá fazendo o relançamento das primeiras edições do Falcon, né? Conhecido também como G.I. Joe, aqueles bonecos gigantes. Diz Oliver Pérez, eu não estava nessa época. Eles tinham até 31, 2 polegadas, cara. Uma criança praticamente, né? Bate na cintura. É uma criança, cara. Não. Tipo, sabe aquela boneca que você pega pela mão, ela vem andando assim? Tá ligado? Eles vêm andando, só com uma metralhadora na mão. E a promoção, se vocês ainda não sabem, está agora na última semana, rapaziada. E é, envie uma foto, pode ser de Photoshop, pode ser de pente, pode ser de macarrão, pode ser de caneta, pode ser do que você quiser, cara. Do cabelo da sua mãe, da peruca do seu pai, do que você quiser, de barba para nerdrops@nerdrops.com. Ou .com.br ou Gmail, vocês que decidem, mas com cara de motherfucker, certo? E o ganhador, e o boneco que você vai ganhar é o boneco piloto, que esse não tem barba física, mas tem uma barba espiritual, porque quem é homem mesmo tem barba, mesmo se não tem na cara, tem no espírito. Não é, Benevenuto? Diz aí. Verdade. Fico bolado que a Barbie sempre teve cabelo que parecia cabelo de verdade, agora o Falcon, ele podia ter uma barba de verdade, não é? Isso é interessante. Pelinho, uma penugem, assim. É, ele tem um veludinho, né? Ah, tem? Tem. Não? Não, cara. É irado. É colado. Que louco. Então não se esqueça de enviar a sua foto, já tá na última semana. Semana que vem a gente já tem os ganhadores e a gente vai fazer uma montagem com a foto de todo mundo e colocar no fundo do site. Talvez, se você não consiga ver no fundo do site, depende do seu computador, a gente também vai colocar essa foto disponibilizada no post pra vocês poderem apontar a sua foto e melecar seu monitor, beleza? O ouvinte Wallace Souza pediu pra gente divulgar um evento que é o Playmore Rock, ou Playmore Rock, sei lá o que, como ele quer dizer, que é um festival de música independente aí, que acontece anualmente em Campo Grande. É um, ou dizem as más línguas, ou as boas línguas, que é um dos maiores festivais de rock fora do eixo aí, São Paulo, SP e... ou São Paulo, SP, lógico, né? É São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras grandes áreas aí, né? Bom, a gente vai colocar o link aí do projeto no post, quem quiser dar uma olhada, fique à sua vontade. Ok, primeiro e-mail é de Roger Gelonese, 25 anos, diz isso aqui que ele é ouvinte de longa data. Ele diz: olá, galera do Nerdrops. Seguem alguns comentários do programa. Em Zack Snyder We Trust, assisti Sucker Punch. É um ótimo filme de ação com garotas em roupas muito sexy. Se vendessem na saída do cinema, o que ia ter de gente comprando pras namoradas? Mas sobre a ação e história, foi tudo uma grande desculpa para o Zack dizer: eu posso fazer qualquer coisa que envolva ação mais efeitos. Claro que vi o filme pensando: será que vai sair Superman? Contando com Nolan revisando a história e Snyder dirigindo, estou muito esperançoso e confiante. Adições para o cast foi só essa, mas fica um abraço, até a próxima semana. Oi, caramba. Eu não assisti Sucker Punch ainda, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas o que prevalece é que é uma explosão de efeitos visuais, né? É, isso já era de se esperar. Eu também ainda não vi. A maioria das pessoas que curte cinema parece que tá gostando, mas apesar do roteiro ser meio qualquer coisa, assim, só que o visual é irado. Pra pessoa que vai normalmente ao cinema, assim, todo fim de semana, ver o que tem de bom passando, não é um filme ideal, não, né? É, eu tô com vontade de assistir, sim, só preciso achar um tempo pra ir. Agora, se o Superman, cara, com o Nolan na história, Snyder dirigindo, cara, se for uma coisa, assim, grandiosa, né, cara, cheia de explosões e efeitos fera mesmo, porra, eu acho que fica louco, hein, cara? É, isso vai ter com certeza. O problema é que vai ter aquele visual, tipo, câmera lenta em tudo, né, aquele escuro característico da filmagem do Zack Snyder. Vamos ver como é que vai ficar. É, mas ele não dá pra negar também, né, cara, porque o que o Superman não faz que é rápido, que não é rápido? É, até aí é verdade. Só acho que respirar, né, que ele deve respirar um décimo do que a gente respira. Ah, lá vai piadinha pra cima de mim. Não, eu não tinha pensado em piadinha, não, mas... Atenção, você é ouvinte de Airdrops. Se você acha, assim como eu, que eu fui bulinado nesse cast, mande comentários no próximo programa. Venha para o meu time. Ouvinte do Airdrops, se você também tiver uma piada, se enquanto eu disse essa frase, você pensou numa piada, você pode mandar pra gente no Twitter também, beleza? O próximo e-mail é do Diego Santos, nosso ouvinte milionário. Sabe quem ele é, né? Sei. Filho do Sr. Abravanel. Sei. Maoi, Airdrops, ele adotou isso pra ele. Depois de duas semanas sem comentar no cast devido às correrias da vida, estou aqui de volta para a alegria ou tristeza de todos. Sem delongas, quero dizer que Capitão América The First Avenger foi bem interessante. Olha, já assistiu, você viu? Caraca! Já tínhamos informações sobre o filme, que se passaria na Segunda Guerra e tudo mais, mas ainda não se tinha uma noção de como isso seria no filme em si. O interessante é que o filme parece estar mais de acordo com o herói. Diferente do Homem de Ferro, Hulk e Thor, que são heróis com grandes habilidades e poderes, nem tantas responsabilidades, em que suas lutas normalmente destroem um local em volta, e o América é só um cara com um pouco mais de força e agilidade usando um escudo indestrutível. Bom, o poder do Capitão América então é o escudo, né, cara? É, pô, virou, passou a ser. Estou bem animado com o filme. Teoricamente, o herói símbolo da Marvel, então acho que eles vão caprichar nesse filme. Tu sabe qual é a data de estreia do Capitão América e do Thor, assim, a diferença de dias? É, o Thor vai estrear antes, né? Porque ele vai ser em dia 6, no dia 6 de maio, e o Capitão América vai ser no dia 22 de julho. Que vai pegar diretamente as férias da galera aí, né? Eu acho que essa estratégia de botar o Thor antes é porque eles não têm muita segurança, acho que no filme. Porque eu acho que a maioria dos filmes bons saem em julho, na época do Capitão América. Eu pelo menos tenho mais fé de que o Capitão América vai melhor nas bilheterias. Então é, normalmente lá em julho, né, que nas férias de verão, pega o público mais disposto, né, cara, a buscar o cinema, buscar outras coisas. Então quando eles têm mais certeza, eles colocam em julho, né? Também acho. É a partir de maio que começa a vir filme pipocão mesmo. É, mas eu acho legal que seja logo tão próximo assim, né, maio, junho e julho já, né, cara? É época de audiência, assim. E continuando aqui, e por falar em herói e símbolo, o filme do Superman parece estar se armando com os atores. Quero logo que comece as gravações para vermos alguma foto dos atores caracterizados como os personagens. E sinceramente, se esse filme não tiver um bom roteiro, então é melhor desistirem do Homem de Aço no cinema. Sobre o legado Bourne, agora eu só vejo se tiver crossover com as obras do Tom Clancy e aparecer o Jack Ryan. Ao contrário, não vai ter graça. Podia ter, né, cara? Podia. Crossover com as obras do Tom Clancy, né, velho? Podia dar um crossover com os jogos do Tom Clancy, né, cara? Colocar o Sam Fisher no meio, atrás dele. É o bicho pega, hein, mano? É, isso é interessante você ver o Jack Ryan Bourne na tela. Sei lá. Aí Crysis 1 era o padrão para saber se uma placa de vídeo era realmente foda. E pelo jeito do Crysis 2 segue pelo mesmo caminho. Os caras da Crytek sabem fazer um jogo bem feito. Mesmo eu, que não curto FPS, achei o jogo muito legal só de olhar. Bom, de qualquer forma, minha placa de vídeo não roda Crysis 2. A minha placa de vídeo não roda nem Crysis 1, mas o meu Xbox roda Crysis 2. Só pra finalizar, gostaria de dizer que achei bacana o depoimento do nosso querido Zangief Kid. Se antes ele já tinha virado herói mundial, depois dessa entrevista sua popularidade aumentou ainda mais. Não vou nem comentar o moleque que apanhou, pois foi meio patético. Foi patético em todos os sentidos, né? Acho que ele merecia tomar outro pilão. Final Atomic Buster nele. Era isso, pessoas. Espero que estejam com saudade dos meus e-mails um pouco longos. Semana que vem tem mais. Abraços, foi o Diego Santos de Porto Alegre. 27 anos, nosso ouvinte milionário. Você viu que entrevistaram a criança e o bullying depois, né? É, a gente colocou as entrevistas. Não, aqui pois é, cara, Sério, não dá pra acreditar no que o outro garoto fala, sabe? Bom, terceiro e-mail do Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo, SP. Amigos do Nerdrops, esse trailer do Capitão América é fantástico, mas não o programa, mas sim que ele é fenomenal, mas não o jogador. Você vê, o cara tentou fazer uma piadinha estilo escola de trocadilhos Oliver Pérez, né? É, ele é um aluno que paga a mensalidade em dia, né, cara? Uhum. Então tem direito de fazer essas coisas. Bom, o trailer dá uma sensação que o filme será algo histórico com um super-herói, que no fim deve ser transportado para o presente dos filmes da Marvel. Essa foi uma decisão muito legal dos roteiristas, mostrar todo o passado do primeiro Vingador, sem ficar se apressando no meio do filme e correr pro futuro. É, eu gostei da iniciativa, mas eu me preocupo em como vai ser essa transição, em que filme vão mostrar essa passagem do tempo, assim, pra ele. Eu já tô assim, eu espero que Capitão América seja só na Segunda Guerra e que vá pro final só, mostrando a passagem de tempo, sei lá, ele em alguma base, alguma coisa, sabe? Uhum. Fora isso, cara. O Capitão América, ele envelhece? Ah, você tá perguntando pra pessoa errada. Ah, pois é, porque, tipo, se fosse o Wolverine, tudo bem, o Wolverine lutou em Segunda Guerra, lutou em várias paradas. Aliás, é interessante você ver um filme que tivesse Segunda Guerra mostrando o Wolverine e o Capitão América, olha só. É, talvez, cara, é possível que tenha um easter egg aí. É, viu? Olha aí. Porque se eu não me engano, eu posso estar enganado, Cosmides, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o Capitão América e o Wolverine ajudaram o Magneto a escapar do campo de concentração. Caraca! Quando o Magneto ainda era uma criança. Que louco. Eu lembro disso, que eu vi isso em algum filme, eu acho, mas não tenho certeza agora. Em algum filme? É, tem algum filme que mostra isso, viu, cara? Ó, tem filme que mostra o Magneto saindo de Auschwitz? Isso, se eu não me engano, o Wolverine e o Capitão América estão nessa cena. Sério? Caraca! É, posso estar enganado. Mega easter egg. Há muita chance de eu estar enganado. Uhum. Muita mesmo, mas eu acho que isso aconteceu. Que bom, ao fingir dos ovos, Fringe ganhou uma temporada completa. Coisa que os fãs fiéis, que não são necessariamente de uma igreja, estavam esperando. Mas adorei saber dessa renovação. O cara basicamente escreveu isso pra poder fazer a piadinha, né? É, tem gente que não perde, né, a piada, né, cara? Pois é. Mas assim, cara, quanto ao Fringe, eu gosto muito, tô assistindo. Eu acho uma série foda, só que, cara, eu vou falar real, cara. Essa parada do universo paralelo é um porra inacreditável. É o chamariz principal da série. É, mas, cara, não, cara, mas... É um saco, velho. Eu acho que um saco. Explorar mais outras coisas, assim. Tem que jogar... O problema não sou nem a divisão entre essa dimensão e a outra dimensão. O problema é que aquela dimensão não acontece nada, velho. É a primeira série, é a primeira coisa de ficção científica que eu vejo que a outra dimensão é mais chata que a nossa, cara. Quanto ao filme, ao novo filme do Superman, estou totalmente tranquilo. Acho que é muito difícil o filme não ficar super quando chegar aos cinemas. Zack Snyder sabe o que faz. Ah, e por fim, uma ilha só de Spider-Man me soa totalmente ridículo. É daquelas histórias que teria que ficar nas prateleiras pegando poeira e teias de aranha, de tão babaca que está parecendo ser. Bem, este foi meu e-mail com tentativa de fazer algum trocadilho, mas que me parece ter sido um fracasso. Não, foi bom, sim. E o último e-mail é do Marcos, gênio do mal. Olá, amigos endopianos. Bem, é verdade que Superman nunca teve muita ação, e que é no mínimo estranho para um cara capaz de destruir o mundo com dois ou três socos ter filmes tão carentes de batalha, isso é verdade. Antes relacionávamos isso ao fato dos primeiros filmes serem de uma época com baixa tecnologia. Porém, o que aconteceu com última produção. O que veio depois de Matrix e outras revoluções do cinema? Eu não sou daqueles caras que odeiam o Superman, porém esse filme deixou muito a desejar. Os dois maiores momentos da ação são quando ele quebra o quadro com a mão e depois quando o Lex chuta ele na ilha. Por isso estou esperando esse novo filme, torcendo para que seja bem melhor. Quero algo que em destruição supere o Duro de Matar 4.0. É, mas não é possível, né, cara, já que ele é o super homem. E esse sobre esse Homem-Aranha, aliás, sobre os quadrinhos em si, acho muito difícil ainda existir quadrinhos bons daqui pra frente. O mundo está mudando, as artes, os conceitos. Porém, a Marvel e a DC está ficando no passado, com roteiristas novos, sim, mas que ainda leram revistas antigas. Bem, é isso. Um abraço e até a próxima. Esse foi o e-mail do Marco, gênio do mal. Bom, essas foram as nossas leituras de e-mails do Nerdrops 86, referente ao Nerdrops 85. E não se esqueçam de mandar suas fotos. Essa é a última semana da promoção Barba da Taverna do Ogro Encantado. E não se esqueçam também de utilizar a página de comentários como, né, um fórum, praticamente, para vocês debaterem as notícias. Denunciarem bullying contra o participante. Denunciarem bullying aí, ó. Temos uma pessoa. Faz um vídeo também, viu? Uma entrevista falando quanto você sofre. Esse foi o nosso amigo Renato Benevenuto. Está neste cast essa semana também. Isso aí. E bora pro cast, meu filho? Bora. Ah, eu não estou na entrada, mas depois eu apareço. É os milagres da edição, né? Cinema. Vamos para os destaques de cinema. Anunciado elenco e trama do novo Vingador do Futuro. Novos filmes da franquia Piratas do Caribe não terão ligação. Escolhida a Lois Lane de Super-Homem. De quê? Super Oin. Super Oin. Esse é novo. É que eu lembrei que não era eu na ordem. A notícia podia ser minha, mas na ordem não era eu, não. Deixa desse jeito. Então, essa semana, a Marvel Studios liberou um novo clipe do Thor, né, com em torno de um minuto aí de duração, que mostra aí a chegada um pouco tumultuada do Deus do Trovão aqui ao nosso reino, né, que ele não sabe dizer qual é, até que ele fica tão exasperado que a mocinha acaba dando uma solução um pouquinho chocante, né, pra toda essa agitação dele. O que vocês acharam? Eu acho que ele é o Deus do Trovão, mas não é o Deus dos 50 mil volts, né? Caramba, meu, aquilo foi... Não muito... é Taser God. O cara, meu, o que você atreve a falar com o Deus do Trovão, que não sei o que, tá, toma um taser na cara, meu, isso é muito foda. O nome já diz, né, cara, Deus do Trovão, é muito barulho, né, por nada, né, cara. O filme já tá chegando com uma certa, né, uma certa fama duvidosa entre nós aqui. O cara toma um choquinho nos mamilos e é derrubado aí por uma simples terráquea, né, cara? Então... O Deus do Trovão, ele é gay, né? Você tá ligado. Por quê? É, porque ele anda juntinho com o relâmpago. Eu tenho até medo de te perguntar quem é relâmpago, cara. É o Deus do relâmpago, que é o Trovão e o relâmpago. Tá na raiz, é Trovão? O problema é que o Trovão sempre chega por trás, né, cara? Que, exatamente. Um chega todo espalhafatoso, aí chega o outro... E calma! É tipo, é. Tá aí o som, né? É tipo aquele marido traído que chega batendo o portão, sabe? Pra avisar que chegou. É verdade. Bom, pra... é verdade, pô? Eu conheço essa piada tonta. Bom, pra quem não tá entendendo merda nenhuma, só explicar aqui o trailer pra vocês conferirem no post depois. É que o pessoal mostra, né? O Thor. Não mostra o Thor chegando, né? Ele já acabou de chegar, ele tá meio ainda atordoado com a chegada que a gente bem analisou aqui. Ele entra os terráqueos e começa a fazer aquelas perguntas, né? Que supostamente pra todo mundo ele é um doido vaído. Pergunta: que reino é esse? Cadê meu martelo? E o pessoal fica aí meio assim, impressionado com a marca no chão, né? É, a mulher é geóloga, né? Então ela só consegue prestar atenção na marca que deixou no chão. E, bom, enfim, o filme aí do Thor conta aí com um vasto elenco, né? Além do Chris Hemsworth, como o Thor, conta aí com a Natalie Portman, recém-ganhadora do Oscar, tem o Tom Hiddleston, que vai ser o Loki, tem o Anthony Hopkins, Odin, aí René Russo, Stellan Skarsgård, Jamie Alexander, uma porrada de gente. Inclusive tem um ator aqui, se não me engano, é até mongol, que eu vou citar. É Tadanobu Asano, é quase um Tadano Rabo Asano, né, velho? Que lixo, vocês são ruins. Bom, e o mais novo anúncio do remake do Vingador do Futuro, né, além da confirmação aí do Colin Farrell no papel de Douglas Quaid, né, outrora de Schwarzenegger, também teve a confirmação de Bryan Cranston, né, que é protagonista hoje da série de TV Breaking Bad, e ele será o novo Vilos Corhagen, né, o personagem ganancioso lá da colônia em Marte, que originalmente foi vivido por Ronnie Cox. Não, mas peraí, só pra entender, então o personagem principal que era do Schwaza já tá definido? Sim, vai ser o Colin Farrell. Ah, que lixo. É, não, eu não gosto do Colin Farrell, mano. Por quê? Eu acho que ele tem problema com droga, cara. Você tem a gente... Bom, agora a premissa, né, segundo divulgado, envolve uma disputa entre estados, nações, né, isso já descartando totalmente a premissa do filme anterior, né, que se passará em Marte. Ele vai se passar mais ou menos em uma realidade pós-apocalíptica aqui na Terra, né, que conta com uma divisão entre países, né, meio esquisita, né, agora é a Euroamérica e a New Shanghai, e no caso aqui o Bryan Cranston, né, o vilão Corhagen, ele é o líder da Euroamérica, que, né, secretamente ele vai preparar uma invasão da New Shanghai. Cara, sabe que, lendo essa premissa, porra, sabe que tem futuro, viu? É, eu acho assim, o filme anterior, eu acho que pelo nível de tosquidão em algumas coisas, né, a gente põe muito... Assim, a gente gosta, né, mais pela comédia do que pelo conteúdo sério que ele contém, né? Até pelo neologismo que ele criou, né? Tosquidão, Oliver, puta que pariu, né, cara? Não era esse filme da mulher de três tetas? Exato. Era esse. Se esse filme se passava em Marte, esse filme não vai mais se passar em Marte, é isso? Não. Na verdade, o filme, ele não se passava em Marte, né? Ele era uma aventura virtual, não era isso? É uma realidade que você criava e você passava lá, sei lá, instalado naquelas máquinas, curtindo lá um mundo meio que nem Avatar, né? Então, no final, o Chuasa não morre? Que ele fica com o olho esbugalhado? É que não é da minha época. Mas já no filme ele não morre. Ele se salva no filme. Não, quem morre é o boneco dele, né? Não, ninguém morre. Só morre o vilão nessa parte aí que fica todo mundo lá. É, que fica o neguinho chacoalhando um boneco, né? Qual que é a sua profissão? Chacoalhador de boneco. E o outro soprando pros olhos saltarem. Assim. Outra coisa legal desse filme eram os veículos. Os veículos eram legais, cara. Aquele táxi com 600 rodas. Aquilo lá no pedágio deve pagar um absurdo. Bom, cara, tudo leva a acreditar que o filme ele vai ter uma pegada mais séria, né? Afinal, o roteirista, que é o Kurt Wimmer, né? Ele já trabalhou em filmes como Esfera, Thomas Crown, que eu gosto, um puta de um filme. É Equilíbrio e o Novato, que também é com o Colin Farrell. Esse filme Esfera é aquele... É sequência daquele O Cubo? É, o diretor decidiu aparar as arestas, né? Vem cá, alguém aí assiste Breaking Bad? Eu assisto. Ah, então tu sabe que o cara é uma boa escolha, né? Esse daí não era o pai do Malcolm? É o pai do Malcolm. Ele é um puta ator versátil, eu gosto dele pra caramba. Ele ganhou o Globo de Ouro, né? Também. Ele ganhou 3 Emmys seguidos de melhor ator, cara. Ele não é brincadeira, não. Ele é mega sério. O filme não vai ter muita cara de galhofa. Ele é tipo o John Lightglow lá, o Lightglow. Sabe o... Vilão do Dexter. Vilão do Dexter. O cara é um ator. Só que se você bota ele num papel de comédia, você vai rir pra caramba, porque o cara é fenomenal. Ele, no como Dirty pai Rock do Dexter, era... É. E agora que ele tá participando de How I Met Your Mother, é engraçadinho também. Puta, cara. É isso. O ator é um puta ator legal. Tem que ver o que ele vai querer fazer da vida, né? Bom, então quer dizer que a única coisa que vocês não recomendam aqui é o Colin Farrell. É. Ele é uma que fraca. Que ele mexe com drogas. Se foder, se você... Tudo bem que o pai do Malcolm também mexe, que ele teve um câncer lá e tal, e aí ele começou a vender metanfetamina. Bom, as filmagens devem começar aí nas próximas semanas em Toronto, Canadá. Porque é mais barato. Exatamente, senão seria Praga ou qualquer outro lugar. Rio de Janeiro ou São Paulo, né, ultimamente. Sim. É, tá bombando. E segundo as informações, né, vai ser um dos filmes mais caros que rodou nos estúdios Pinewood de lá, né, porque originalmente, se não me engano, é um estúdio britânico e tal. O filme tem um orçamento de 200 milhões de dólares, e eu acredito que isso daí não tenha nem contido aí também a publicidade, né? Que chega a dobrar essa quantia. 200 milhões só de orçamento pra fazer o filme? Exato. Homem-Aranha não foi 100 milhões? Que isso, claro que não. Depende, o 3 foi uns 300 milhões. Ah, é, 300. O Dragon Ball foi 100 milhões. Vixi. Eles vão reutilizar os bonecos, tá ligado? Você vai ver o Colin Farrell, pá, pá, pá, e aí do nada você vê o boneco do Schwarzenegger explodindo. Qual era o orçamento do primeiro, alguém sabe? É porque naquela época, né, cara, eu acredito até que a parte que mais envolvia, digamos assim, CG, né, que eram os primórdios, acho, nem sei se continha alguma coisa, acho que tinha, né? Quando ele saía... Era só boneco, só, cara. O disfarce dele abre, assim, que a cabeça de uma mulher... Boneco. Então, mas não é só boneco também, não, né? É, nesse filme só tem boneco e chroma key, cara. Porque... Só pra satisfazer a sua dúvida, o boneco, 65 milhões de... É, eu puxei aqui a Wikipédia também. Não, eu peguei no Box Office Mojo. Ah. É, eu vou entrar no Wikipédia e vou colocar 12 mil reais. Não, 65 milhões, cara. Eu achei que foi bem caro, assim. É, eu chutaria mais até, assim. Não sei. Ele foi um filme que custou 65, arrecadou 120 nos Estados Unidos e 140 ao redor do mundo. Pô, rendeu bem, cara. 260 milhões de dólares. 260 milhões. Dinheiro. Qual que é o nome do filme em inglês? Total Recall. Eu tô mudando aqui na Wikipédia. Muda o ator principal também, coloca o Jim Carrey. Já pensou o cara tentando convencer o vilão de fazer ao contrário, falando com a bunda, né, velho? O filme Piratas do Caribe 4, Navegando em Águas Misteriosas, que vai estrear em 20 de maio, mas a Disney já tem, desde janeiro, um roteirista oficializado no quinto filme. Agora, o produtor Jerry Bruckheimer falou que não vai fazer parte de uma nova trilogia. E são histórias independentes. Eu acho maneiro, porque o erro da primeira trilogia foi justamente essa. Ser uma trilogia. Exatamente, de você tentar amarrar um filme no outro. A gente viu que eles tentaram amarrar precariamente o segundo filme no primeiro, mas até aí tudo bem. Ele teve cara de ser uma aventura nova e até em termos de comédia foi bem legal. Mas na hora que eles tentaram, sabe, continuar do segundo filme pra frente, eu acredito que foi o maior erro. Se eles tivessem feito três histórias individuais, que nem é, por exemplo, Indiana Jones, tem uma certa mitologia nos três filmes, mas são histórias diferentes, cara. Não tem ligação nenhuma com a outra. Um outro bom exemplo disso é a sequência de filmes Emanuele. Cara, mas olha só, toda trilogia começa assim. O cara faz um primeiro filme que é independente e, à medida que ele faz sucesso, ele já, às vezes, já ganha aval pra fazer mais dois. É, eu sei, cara, mas não precisa fazer isso, cara. Isso daí lá nos anos 80 foi comprovado que não se precisa fazer, cara. Que nem eu acabei de falar, Indiana Jones, cara, foi um puta de um sucesso. Os três filmes... 007, né, também. 007, cara. Pô, não tem sequência direta, a não ser os filmes novos que vão ter, assim, os três primeiros aí com o Daniel Craig. Ele realmente vai ter um fiapo que vai amarrar, né, um filme pro outro. E nada mais, cara. Na verdade, eu até prefiro que eles não sejam todos linkados, sabe? Olha, eu particularmente eu gostei da trilogia. Acho o terceiro filme muito foda. Visualmente, ele é muito foda. Esse. É, ele é muito animal. O roteiro, assim, ele tem seus momentos, é claro, como qualquer filme, tanto bom, tanto ruim, tem seus momentos bons, né? Só que eu acho legal que os próximos não sigam, porque ele fechou ali, entendeu? Tipo, os maiores vilões lá, que era... A Companhia das Índias Orientais. E o pessoal da Coroa lá, né? Isso. Isso. Eles que eram o maior empecilho de todos os piratas e de tudo, acabaram nesse filme, entendeu? Ou seja, então, eles estão livres agora. Eu acho legal que a partir daí você comece a fazer histórias isoladas, até com piratas isolados, com milícias e guardas isoladas, entendeu? Agora, já que você fechou todo o arco de história, eles tinham o primeiro inimigo e agora não tem mais, eles resolveram esse problema, agora eu acho que eles podem continuar em histórias separadas. Eles seguiram o conselho do Barbossa, né, que deixou o Jack Sparrow na ilha, então ele foi um pirata isolado também, né? E se seguir esse conceito de milícia, vai ser Piratas do Caribe de Elite, né, cara? Não, mas olha só, eu acredito que o maior erro dessa primeira trilogia foi o fato de eles perderem o tempo nos dois, né, no, assim, sem contar o primeiro, que foi um puta de um filme, os dois próximos que a gente viu, cara, pô, eles perderam muito tempo com essa questão de ficar amarrando o roteiro de lá, daqui, e não ficou legal. Eu acredito que a Disney vê oportunidade até, cara, dessa maneira de você fazer filmes independentes, você ter uma arrecadação muito maior, cara. E outro, você pode sempre estar renovando o parque, né, cara? Exatamente. Cara, ó, isso daí dá possibilidades infinitas e financeiras pra Disney. Realmente, não só na questão da melhora do conteúdo do filme, como na arrecadação, a Disney deu o passo certo dessa vez. Outro filme que seguiu o caminho que o Piratas também seguiu foi Matrix, porque você tinha um primeiro filme que tinha uma ideia original, gerou dinheiro, o pessoal pediu mais, eles bolaram uma história que não ficou tão legal. Não, mas segundo Disney, né, Matrix estava todo escrito, eles fizeram... Ah, você acredita? É que tá. Eles fizeram de uma maneira que o filme se fechasse no primeiro, caso não houvesse a trilogia toda, né, se não fosse um sucesso comercial. Isso daí, pelo menos eu vi... É, antes deles anunciarem oficialmente os dois novos, né? Bom, finalizando a notícia aqui, na trama do Piratas 4, continua o Jack Sparrow, né? O personagem, afinal, não pode ser mudado, já que é o principal de toda a franquia. Ele encontra a Penélope Cruz e também tem a participação de Ian McShane como Barba Negra, que deve ser animal. Apesar que o David Jones eu achei, assim, muito mais motherfucker, né? E o filme tem a previsão de estreia para 20 de maio em 2D, 3D e IMAX 3D. E chegou em mim, direto da reportagem aqui do Nerd Drops. É a única notícia que eu gosto de fazer, que é uma destruição sem fim, né? Há um tempo atrás foi noticiado que o filme do Super-Homem não ia mais ter Lois Lane, e agora foi noticiado que o filme do Homem de Aço vai ter Lois Lane. Ele vai ter um pai também, que vai ser o Kevin Costner. A nova Lois Lane aí vai ser a atriz Amy Adams, que você pode conhecer ela de vários lugares aí, que eu não vou te falar. Tá bom. Isso aqui é notícia bem, né? É um show de referência. Né, cara? O que mais importa, cara, que é uma Lois Lane ruiva, né? Isso é muito legal, muito gatinha. A última Lois Lane tinha um olho de cada cor. Ela era um husky, né? Ela era tipo um agora ela é a Mary Jane, né? Não, a menina é uma menina super bonita aqui, ó. Ela fez aquele filme Meu Mafioso Favorito, sabe? Com o Adam. Cacete, hein, Susi? Se não me engano, ela foi a última nomeada pra melhor atriz coadjuvante, cara. E sendo que a concorrente dela, que ganhou, está no mesmo filme que ela foi indicada, que é o vencedor. As duas estão no mesmo filme. As duas fizeram um show de atuação, cara. E é uma das coisas que eu tô gostando no elenco do novo Superman. Aí eu não conheço muito o trabalho do Henry Cavill, que vai ser o Superman, mas enfim, todo Superman é sempre um estranho no ninho aí nesse elenco. Lembrando que quando o Christopher Reeve foi escolhido, ele também era um estranho. Assim como o Jim Kane na série lá do Superman e Lois Lane. Aí, meu, e assim em diante. São todos desconhecidos, cara. Superman, ninguém nunca pegou um ator trabalhado. Essa atriz é italiana, viu? Pra quem quiser saber, italiana. Ah. Qual foi o último filme dela aí que você conhece? Ô, Sousa, agora só me esclarece uma coisa. Que filme que é meu mafioso favorito? É aquele com o Chandler. É, que também é meu vizinho mafioso, né? Ah, é isso aí. Por sinal, não é com ela também. Aquela lá é Amanda Pitchell, seu desgraçado. Olha... Ah, cara, ela foi a princesa lá do... Encantada. É, que legal. Puta, deve ser demais, cara. E ela foi o interesse romântico do Ben Stiller no A Noite no Museu 2. Ela era Amelia Earhart. Amelia Earhart. Vou te falar que dos quatro confirmados, três eu gostei. O Kevin Costner não é lá grande ator, mas a gente sabe também que aqui não vai exigir muito dele, mas eu acho que ele tem carisma pro papel do Jonathan Kent, né? Que até no Smallville, né, acabou sendo marcado por um cara mais carismático do que dos filmes, né? Aí você imagina o cara que não entende nada, chega e fala, mas tudo bem, o papel dele vai ser curto, ele só tem que chegar e falar pro cara, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e morrer, né? E ser assassinado por um palhaço. Do outro universo concorrente ainda, né? Vem cá, vai ter Jor-El ou não? Vai, mas vai ser uma versão com autotune. Não, porque eu me lembro que acho que no último filme, que teve em 2004, 2006, era o Marlon Brando mesmo. Eles botaram um esquema de computação lá e ficou sendo ele mesmo. Depois também da... conhecido como autotune. O Jor-El falou em inglês com bastante sotaque. Né? Sotaque triplo, né, velho? Televisão. Os produtores de Mulher Maravilha, nova série de TV, acabaram então decidindo ouvir os fãs e alterar o uniforme da heroína, que teve muitas críticas, né? Pessoal falando que até muitos cosplay que vem aí na Comic Con e diversas con que existem aí na vida são melhores, né? Botas também foram substituídas, agora segue o esquema de cores clássico dos quadrinhos e que eu particularmente ainda acho um grande erro, né? Por mais que eles mudaram, o uniforme continua com o visual Mulher Maravilha dos quadrinhos, né, que é uma coisa é você fazer funcionar nos quadrinhos e outra pra telas de cinema e televisão. Enfim, eu não gostei, eles mudaram e continuaram errando, na minha opinião. Eu achei um excesso de tecido, cara. Filha da puta, cara. Com certeza, apoiado. Tinha tudo pra dar certo, aí os caras limitaram o movimento dos peitos dela, cara. O do peito é a coisa mais errada que tem. Imagina isso daí, tipo, bouncing. Uou. E sabe o que é o mais foda? Aí, eles limitaram com o símbolo da águia, que supostamente seria o símbolo da liberdade, né? Né, cara? Ai, que absurdo. O melhor esquema pra Mulher Maravilha, velho, seria aquelas meia arrastão vendidas sex shop, tá ligado? É nada, assim, só botar um chapéu e mandar pro Barreto isso aí. Mulher Maravilha, até então, ela tinha o mesmo problema que o Capitão América, que a gente via, né? E o diretor lá, o Joe Johnston, ele conseguiu fazer com que a gente acreditasse lá que aquele uniforme azul, estrelado, vermelho, branco, enfim, ele funcionou. E a Mulher Maravilha, que tem exatamente a mesma base, não funciona aqui. O pessoal tem que aprender, cara. Não se faz coisas fiéis ao extremo, não se traduz ao pé da letra a linguagem dos quadrinhos pra mídia em movimento, cara. Sempre vai dar errado. Eu achava que tinha que usar aquele uniforme novo com jaqueta, que ia ficar muito mais interessante. Exato. Pra TV. Como o Benevenuto já disse uma vez, né? É mulher, não precisa ser fiel, então. Ah, eu falei isso? Ah, cara, vão cair matando em cima de você. Bom, a série aí ela vai contar aí também com a direção criativa de David Kelly, que basicamente é produtor e diretor de tudo que saiu pra séries aí, né? Chicago Hope, Prex, Ally McBeal, Boston Public e dezenas de outras séries sobre advocacia. E também tem o Bill Delia, que assina aí como produtor executivo, né? Quem dirige o episódio piloto é o Jeffrey Reiner. Vocês acham que essa série vai ser tipo tapa-buraco pra Smallville? Somente por uma temporada, cara, porque sinceramente, pelo que a gente vê aqui, pra segunda não vai. Tá, pra segunda? Isso daí não passa do sétimo episódio, velho. Ou não passa do piloto, né? Porque é baseado no piloto que o pessoal aprova até 13 episódios, não é isso? E dependendo da performance desses 13, aí renova pra uma próxima temporada, pra conclusão, né, da série, um formato de 24, até chegar a renovação da próxima temporada. O que a Mulher Maravilha tinha? Ela só tinha o laço, não é? O laço e o laço e os braceletes, cara. É, nada vai. Aqui, o pessoal também mudou o foco da história, né? Ela aqui vai ser uma combatente do crime que mora em Los Angeles e leva a vida dupla como presidente das indústrias Temiscira. Não sei, parece que o pessoal vai abandonar essa parada das mitologias das Amazonas, né? De repente, nem pega mesmo pra televisão, né? Então, isso não faz sentido, porque eles estão mantendo a roupa, só porque é uma identidade visual dela, e estão mudando todo o background e, sabe, vai ficar uma parada esquisita. Então, mas se ela tiver poderes mesmo, né? Aí eu acho que pode ter alguma situação, alguma coisa assim. Eu acho que no máximo vai ser, tipo, eles são fornecedores da Amazon, né, cara? E outra, você quer ver o barato ser bom mesmo? Ela tinha que ser stripper, velho. Porque pra usar essas roupas nos dias de hoje, só sendo stripper. E com laço ainda. Tá forçado, né, cara? Que nem seu microfone. Tá forçado. E seguindo as tendências de The Walking Dead e o sucesso que fez a série, alguém não tão famoso quanto Darabont, um tal de Steven Spielberg, resolveu fazer uma série também, depois de Taken, que também é de alienígenas, chamada Falling Skies. Tá, algumas diferenças entre o Walking Dead é que começa 6 meses já depois do ataque, em vez do que acontece no Walking Dead, que também segue os quadrinhos, é claro. E já saiu o trailer, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente vai colocar no post. A série vai sair pela TNT e tem estreia especial de 2 horas em 19 de junho de 2011. Olha só, tá certo que é julgar muito por um teaser aí de 2 minutos e 30, mas eu achei a pós-produção muito fraquinha, cara. Não sei, não gostei dos alienígenas e tal. Assim, pra TV, né, cara? Só se o pessoal mesmo garantir a série no roteiro, né? Já que é uma produção do Spielberg. Porque aquilo que eu lembro aí, o Taken também foi uma série bem fraquinha, cara. É, conhecendo o Steven Spielberg, ele é capaz de cagar o final também, né? Apesar que ele tá encarregado da produção só, né? Ele só vai pagar, né? Só vai passar o débito. Toma o cartão, faz aí. Até porque ele tá produzindo a outra série lá de dinossauro, né, também. Ah, exato, né, cara? Ele tá ocupadaço. Que é outro assunto. E acho que também aquela produção lá do... Que ele tá junto com o Peter Jackson, acho que também não terminou também, só que essa ideia é pro cinema. Tá envolvido na direção, ele tá co-dirigindo junto com o Peter Jackson. É, verdade. Uma adaptação do Tintin, que se não me engano vai ser toda uma animação em CGI, né? Com a técnica de captura de movimentos e tal, então quer dizer, isso daí é outro fator pra ele tá bem ocupadaço mesmo. Pois é, ele tá aparecendo aí só pra chamar atenção pra série, porque participar assim, ele não pode tomar culpa por nada de ruim que aconteça na série, sabe? Bem, essa semana também tivemos aí o primeiro trailer da série Teen Wolf, né, que seria o remake do em forma de seriado daquele famoso filme O Garoto do Futuro, né, que não tem nada a ver com Teen Wolf. Não, ele tem a ver com Teen Wolf, não tem nada a ver com O Garoto do Futuro, né. E aquilo que antigamente tinha foco mais aquela coisa mais corporal, né, diálogo no filme original, não tem mais, né, agora é mais aquele negócio de sexo e adolescente, né, como tava muito saturado de vampiro, agora a gente tem lobisomem aí pra suprir a cota de bichos estranhos e que são sexy ao mesmo tempo. É, só faltou brilhar, né, cara? Eu fico pensando no... Se fosse o Michael J. Fox fazendo lobisomem agora, a mordida que ele dava ia dar uma deslacerada foda na pessoa. Né? Mas é o seguinte, cara, o filme original, né, que aqui chegou como Garoto do Futuro, que o pessoal tentou mais ou menos associar com o grande sucesso do Michael J. Fox de Volta para o Futuro, sendo que não tinha nada a ver, o filme era totalmente cômico, né? É, não tem nada, assim, por mais que seja de adolescente, um roteiro meio besta, assim, essa daqui, ele parece ser, vai ser uma série com uma temática razoavelmente séria, né? É, agora tudo é assim, cara, se você for ver todos esses seriados de adolescente, são nesse esquema. Então, mas o filme original, cara, era totalmente uma comédia, cara. É, isso daí, pô, tá bem claro quando ele, o Michael J. Fox começa a se transformar em um lobisomem. Só que assim, ele era um lobisomem não agressivo, né? E tipo, o pai dele começa a bater na porta do banheiro. Que, pô, o que tá acontecendo aí? Não sei o quê. Não dá pra abrir agora. Tá. Abre aí, filho. Aí na hora que ele abre, assim, o pai também tá todo transformado em lobisomem. O pai dele chega e fala, eu devia ter te avisado antes. Sabe, é umas paradas bem legal, sem mencionar que, tipo, ele só jogava basquete bem na forma de lobisomem, né? Então, é verdade, tinha esse lance também, cara. Tinha esse lance que era o grande diferencial do filme, né? A galera torcia pra ele virar lobisomem pra o time da escola se dar bem, né? Pois é, se você for ver nessa época, os filmes que saíam eram, tipo, aqueles filmes do John Hughes, o Curtindo a Vida Doidado, aquela Clube dos Cinco. A temática era adolescente naquele estilo, sabe? Hoje em dia é mais pra Crepúsculo, sabe? É uma parada assim. Tudo tem que ser sedutor, né? É o que tá dando dinheiro, né? É, infelizmente, né? É assim, a princípio, né? O remake tava até sendo cotado para os cinemas, mas acabou virando um projeto pra televisão, e agora se não bastasse, é um projeto pra televisão e ainda pelos estúdios da MTV, né? Não, a MTV atualmente é mais esse esquema adolescente que a gente vê. É o público foco, né, cara? Não tem nem o que fazer, né? Não tem nem como culpar, pra falar a verdade. Games. Bom, chegou até nós aqui um vídeo do novo jogo do Senhor dos Anéis, chamado Lord of the Rings War in the North. O foco dele é mais em cima dos golpes e da forma de matar os adversários, com bastante violência. O vídeo tem bastante decapitações. É engraçado você ver que nos videogames a violência só aumenta, nos filmes ela só diminui. É, mas assim, faz mais sentido, não só com a série de filmes, como também a obra original do Tolkien, né, que descrevia bastante coisas do gênero, né? Termos gráficos, assim, legal, mas que nem o Guizão disse aqui em off, né, cara, movimentos repetitivos, né, mas até então eu acredito que isso não seja nem problema, né, já que é deficiência de muitos jogos que a gente até mesmo gosta. Em geral, o jogo de RPG online, ele não é muito focado num visual pesado, então ser mais simples ajuda, né. E outra também, uma coisa que você pode reparar em jogos é que o desmembramento e a decapitação acontece sempre, entendeu, só que 90% das vezes são em não-humanos. É, mas então, mas no quesito aí que o Benexa falou a respeito da capacidade gráfica pra jogos de RPG, que nem menciona aqui, né? Eu não sei se foi o sacrifício feito em prol do gráfico, né? Um jogo co-op aí, por exemplo, é só até 3 pessoas, é isso? É, pois é, um RPG restrito. Não, cara, se é só pra ter 3 pessoas, o problema é que vai é muita MMO, né? Não é tão MMO, realmente, ele é mais de porrada mesmo. Mas é pra você jogar em grupo. Online. Um jogo cooperativo mesmo. Até se eu não me engano, o Force Unleashed 2, né? Ele conta com desmembramentos agora, né? Que no primeiro também não tinha. Que é impressionante, né? Um sabre de luz. Pois é, né, cara? E no Senhor dos Anéis todo mundo tinha um porrete, não uma espada, né? É, porque Star Wars tem um público muito mais infantil do que Senhor dos Anéis, né? Ah, cara, mas o foco dos dois jogos não é infantil, né? Nenhum dos dois. Sim, no caso é verdade. Bom, pra quem estiver interessado aí, Lord of the Rings, War in the North, vai chegar aí nesse ano, né, pra PC, PlayStation 3 e Xbox 360. E o novo game da série Resident Evil, que vai se chamar Operation Raccoon City, que é a cidade, caso alguém não tenha jogado, é a cidade que se passa no segundo e no terceiro jogo, né? O primeiro cogita-se que é próximo de Raccoon City, mas você não anda em si pela cidade. E já saiu o novo trailer. Eu fiquei imaginando, Guizão, sabe aquele Pokémon Snapshot? Uhum. É a mesma coisa, você fica tirando foto do zumbi, tá ligado? É o melhor ângulo. E já de cara, a Capcom, ele já lançou um trailer, né? Já traz algumas imagens de jogabilidade e tal, mas são só alguns flashes mostrando os protagonistas e alguns vilões e tal. E no final, tem um personagem aí, querido de todos. Se você já jogou o 2 e o 4, você sabe quem que eu tô falando. Aí que tá. Isso daí seria uma volta a Raccoon City ou um prequel, cara? Cara, não tem como voltar pra Raccoon City. Cronologicamente, ela foi... no 3 ela foi explodida de... Ah, verdade. Então tem que ser um prequel, né? Não, mas também como toda boa cidade nucada, velho, tem sempre o pós-nuke, né, velho? Não, mas aqui tá muito organizada pra tá pós-nuke. Eu não sei também, né? Ainda tem edificação de pé, né, cara? É, cara, porra. Não tem nada queimado, nada, nada. Mas é assim, porque Raccoon City teve várias intervenções, né? Militares e dos Stars e de várias outras agências. E foi resolvido no final, como todo bom americano sabe resolver seu problema, que é com uma arma nuclear, né? Nem no filme escapou, né? Não. Cara, eu espero que Resident Evil pegue fogo. É um jogo que eu não gostei, cara. Joguei o 4 no Xbox, não achei a menor graça. 4 no Xbox? O 4 é muito louco, velho. O 5. Ah. E não gostei. Esse esquema de não ter zumbi e só ter os haitianos com fome lá, velho. Mas eu vou te falar, cara. O 5 é o mais xarope de todos. Você começou pelo errado. Sério? Tá? Ah, cara. Eu acho, cara. Eu acho o 5 mais xaropinho. Eu não joguei. É o mais ação, assim, mas é o mais xarope. Porque ele já era Resident Evil. Mas ele não era meio que tipo o 4? É, mas é um pouco mais desesperado, assim, o 5. O 4 já não é mais Resident Evil, né? É, não, é outra pegada. Realmente. Agora, 2, 1, 2 e 3, cara, são foda demais, cara. É, não. Esse jogo eu acho que ele espera resgatar um pouquinho dessa pegada de Resident Evil, né, cara? É possível, é possível. Porque de Resident Evil mesmo, só mais jogar um Dead Space, cara. Ah, mas o 4 foi o que mudou totalmente o foco, tirou dessa coisa de zumbis e colocou uma seita do mal, não é isso? É, mudou tudo, mudou a jogabilidade, mudou... É, exatamente. O plot mudou e não mudou. Né? Ainda tem a... Eu, assim, a jogabilidade eu não senti muita diferença, não. Agora... Do 3 pro 4? Ué, dos anteriores até o 4. Você tá maluco, Oliver Pérez. É, maluco nada. Você joguei... tá doido. Eu joguei o 2, o 3 e o 4, cara, na sequência. A jogabilidade, cara, pra mim, do 4, a diferença é que o console é mais moderno, cara, de resto. A diferença é que você, ao invés de ter uma câmera fixa, você tem uma câmera em cima do ombro do cara. No... É, exato. Muito menos puzzle pra resolver. Pois é, e você tem a mira dele é 360 graus, pode mexer ponto se quiser, no do 2, 1, você não anda, não faz assim. Cara, isso faz uma diferença absurda. Então, mas a diferença então é só a posição de câmera, não na jogabilidade. Personagem, você vai continuar mexendo pra qualquer lado. A limitação que você tinha nos antigos era só o ponto de vista. Você tá maluco. Maluco cacete. Tá maluco, você tá doido. Mas enfim, eu gostei do 4, gostei da mudança de temática, eu achei até mais assustador que os primeiros, cara. Ah, eu não acho não, cara. Né, Venuto, você nunca vai de acordo com a gente, então pau no teu c... filho da puta. Não, eu acho o 4 muito bom, eu acho ele até... O 5 eu gosto também, apesar de eu achar o mais fraquinho de todos. Ele é bom pra você jogar, o 5, por exemplo, é bom pra você jogar um multiplayer, você... um jogo mais rápido. O 4 também, assim, eu digo mais rápido no sentido de mais dinâmico, enquanto o 1, o 2 e o 3 não são tão dinâmicos, né? O 5 eu senti, assim, mais eles na necessidade de lançar pra competir aí, de repente, com Left 4 Dead ou coisa do gênero, entendeu? E outra, a gente tá esquecendo também do Code Verônica, né? Exato, exato. Estamos falando dos maiores, né? Um, o 2 e o 3, porque tem o Code Verônica, tem o 0. É, a série principal é 0, 1, 2, 3, Code Verônica, 4 e 5. Isso. Os outros, tem uns 10 outros Resident Evil por aí, mas a maioria é tudo spin-off. E quase todos exploram esse negócio. Não. Tá errado também, viu? 0, 1, 3, 2. Aí o 2 e o 3 acabam mais ou menos... Eles seguem mais ou menos no mesmo, numa linha de tempo. Ah, você tá falando cronologicamente, assim. Você não tava falando cronologicamente? É, você tava falando como? Na verdade, eu tava assim, seguindo a ordem da Wikipedia mesmo. Ah, lá. Tá, esquece. Isso daí o Sus acabou de mudar. Não, mas o Guizão tem razão, é 0, 1, aí o 2 vai junto com o 3. É, o 3 você chega na delegacia antes do 2 começar a acontecer. É, por aí, o 4, não, aí tem o Code Verônica, aí depois tem o 4, depois tem o 5. Mas fica tranquilo, entra no Wikipedia que você acompanha lá, vamos pro próximo. Aham. Alguém já jogou o Code Verônica ou não? Alguém jogou no Dreamcast? Eu joguei, zerei, filho. Caralho! Ó, garoto, e o 0 também naquele da Nintendo, como é que chama? GameCube. Meu Bem, nessa última terça-feira, né, foi lançado o último DLC de Mass Effect 2, né, com o nome de Arrival, né, que promete aí fazer a ligação entre o segundo e o terceiro jogo, que tem a estreia aí programada aí pro fim do ano, né. Se chegou, tem que ter o nome de Arrival, né, velho? É, porque no Arrival, né, o Comandante Shepard deve resgatar a agente Jackson, né, que ele lá mandou até o final da galáxia pra investigar o que, que os Reapers estavam fazendo por lá, né. Só, né? Só isso. Do lado aqui. Vai, pega, vira a esquina ali no quarto cinturão. É, vai direto. Tem adicional noturno ou não? Essa é uma boa vantagem, porque tá sempre de noite, né? E pelo que o trailer indica, né, julgar por tudo aí, os Reapers estão tentando descobrir uma maneira de chegar até a Terra, né, que pelo jeito eles conseguem, porque pelo trailer que foi divulgado há algum tempo, eles estão lá na Terra e o bicho tá pegando, tá todo mundo perguntando onde tá o Shepard. Essa missão do Arrival é interessante porque ela é referida no jogo, né. Uhum. Tem uma hora que eles falam, ah, tá a gente tal. Engraçado assim, eles falam, ah, a gente Jackson tá lá investigando, só que no final ela aparece de volta na nave, né. O agente Shepard não tá na ilha? Não. Eu ia falar isso. Quem tá na ilha é o Dr. Shepard. Ah. Era uma classe diferente. Ele era o chefe, era o comandante da galera. É outra classe. É outra classe. Mas é aquilo, né, cara? Tá aí o nome mais genérico pra militar, né, velho? Termina, desgraçado. Não, era só isso que eu ia falar. Porque o Jack Shepard é um militar foda também no Lost. Se você viu isso na Wikipédia. Cara, e é interessante, né? Porque a questão do DLC, principalmente num jogo tão, tão extenso e tão vasto quanto o universo de Mass Effect, você pode aproveitar o mesmo gráfico foda, tudo, inserir uma história e a coisa ser até meio barata, né? Você garante mais horas e você mata a saudade de jogar com o Shepard. Isso eu acho legal pra caramba. Isso é verdade, porque você se aproveita do jogo que você já tem, né? Praticamente, né? E você renova o interesse do gamer pra, né, comprar o terceiro, né, cara? Tá, cara, mas eu vou falar pra você, não precisa. Eu precisava do DLC não pra me interessar comprar o terceiro, viu, velho? Eu ia falar a mesma coisa, cara. Assim, ó, vou falar, o que me deixou assim absurdo foi do 1, tinha a Normandy, aí puta, a Normandy foi destruída logo no começo, eu falei, caralho, velho, e agora? Aí começa, no começo do 2, claro, aí, cara, fizemos uma nova Normandy pra você, A Normandy anterior perto da nova, né, cara, Nossa, é tipo a Enterprise perto da Estrela da Morte, cara. O negócio é absurdo, velho. A nova Normandy cabe umas três da velha dentro dela, cara. E ainda dá espaço pro Flanelinha ficar cuidando ainda, cara. Falei, que foda aí, cara, um terceiro já, direto. Quem jogou o primeiro e o segundo espera um terceiro, cara, independente de DLC ou não. É claro que a DLC ajuda o interesse, você tá sempre jogando, né, você se lembra de várias coisas e tal, recebe informações novas. Mas, cara, pra mim era indiferente um DLC ou não. É, é interessante, né, que você vê a mudança de jogabilidade do Mass Effect 1 pro 2. E, cara, quando você acostuma, você vê que era melhor, né, do que... É. Porque no primeiro você tem o sistema de arma, que assim, se você tá com um nível bom da arma, você pode atirar de um lado que acerta do outro, né, que é aquela questão mais RPG. Já no segundo, não, cara. Se você quer acertar, então você mira e acerta. Isso é muito foda. Me decepcionou um pouco no começo com a mudança, assim, por causa da questão de... No primeiro não tem bala, né, aquecimento da arma, no segundo já tem bala, mas aí eu falei, puta, é acaba as balas, um jogo desse, cara, é foda, não sei o que tal, mas você acha a bala torta direito, e você carrega com você, sei lá, 50 armas, cara, e é impossível que acabe todas as balas, né. Não, cara, o Mass Effect 2, cara, eu fiquei muito tempo com esse jogo na cabeça depois que eu terminei. Eu vou falar, eu tô esperando o Mass Effect 3, cara, na mesma intensidade que eu tô esperando o Gears of War 3. O Oliver Pérez, eu acho que concorda comigo. É, o Mass Effect, eu não joguei nada, não posso falar nada, por isso estou quieto, mas Gears of War, eu recomendo. Aqui foi editar, corta isso, o Oliver Pérez não entende nada. É. Eu acho, assim, a impressão que me passa é que Mass Effect tem um conteúdo intelectual maior do que o Gears of War, por exemplo. Ah, pô! Só um pouco! Só um pouquinho! É, o Gears of War é o Mass Effect com o Stallone no lugar. Mas é isso, cara. O Gears of War é um negócio mais mercenários e o Mass Effect é aquela coisa que você joga mais profundidade no roteiro e trabalha muita coisa além do apenas ser brucutu, né? E você vê que Mass Effect é mais nerd também do que o Gears of War, porque você consegue tentar ter relacionamento com as pessoas, né? Você tentar ter relacionamento, né? É, você pode tentar dar uma ferpa com as meninas lá, né? Então... Não, você tá completamente perdida, né? É, pois é. Ó, que o pessoal do Gears of War foi fundo lá também, viu? Fundo aonde, filha da p***? Na minhoca. Caraca, que filha da p***. Então é isso, né? Expectativas altas e que venha Mass Effect 3, cara. Bom, e a Activision e a Marvel anunciaram hoje o jogo que estão desenvolvendo com a Binox, né? Que trata-se novamente de Spider-Man. E, meu, tanto a desenvolvedora como quem publica, né? Que a Activision vai de novo se focar em realidades alternativas, né? Diferentes universos pro jogo novo que tá intitulado Spider-Man Edge of Time. Bom, como o próprio nome já diz, né? Ele lembra um pouco da linhas temporais diferentes que teve no último jogo, né? O Spider-Man Shattered Dimensions. Só que lá, assim, eu senti que no Shattered Dimensions a ideia foi original, apesar da historinha ser meio furada e até um pouco não condizente com as histórias do Homem-Aranha, né? Mas no quesito visual, do fato de você ter quatro universos diferentes, um estilo visual para cada universo, assim, conquistou a galera. Mas aqui você vai estar oferecendo mais do mesmo, acredito até, e sem esse impacto visual do outro, né? Agora, pensa bem, se for um jogo assim que você controla um Homem-Aranha, o Classic, por exemplo, e vai resgatando, porque aqui o tema desse é você resgatar os outros Homens-Aranhas, né? É, e você ir com um só, passando por vários mundos, vários temas diferentes, você é alheio a isso, né? De uma outra dimensão. Passando por todas essas dimensões pra salvar os outros Homem-Aranha, cara, eu acho que isso é foda. Hein, velho? Bom, aí é que tá, só se eles derem essa diferenciada na historinha do jogo, né? Que eles vão ter um esquema aqui que eles chamam de causa e efeito, que tudo que você, toda ação que você for ter, independente da versão do Homem-Aranha, enfim, vai ter um efeito nos outros universos. No caso aqui, já tô prometendo aí a volta do Homem-Aranha 2099, que pelo jeito agradou no jogo anterior, né? E tipo, se tudo isso se refletir nas demais histórias, assim, eu acho que pode ser até uma parada bem legal que pode dar essa diferenciada pra não continuar na mesma, né, cara? Porque a Activision, ela tem esse problema. Ela vê que um episódio lucra, ela vai querer explorar o máximo, né? Assim como foi tudo que aconteceu. A Activision, se eu não me engano, desde o filme do Homem-Aranha, lançou tudo de jogo a respeito dele, né? Até então. A gente tem o jogo do Homem-Aranha do filme, temos o jogo do, assim que lançou, né, do Universo Ultimate, temos também o jogo do Homem-Aranha Ultimate, e agora temos esses dois novos aí que se tratam justamente de universos alternativos. E Homem-Aranha, né, cara? Você quer queira, quer não, não importa a qualidade do jogo, sempre vai ter o pessoal que compra, né? Tem outro lance aqui, conta também com um argumento do Peter David, né? Pra quem não conhece, foi co-criador aí do Homem-Aranha 2099 dos quadrinhos, e também, pô, foi o cara aí que renovou as histórias do Hulk, fez um serviço super competente. Aqui tá dando uma das características do jogo, da história, né, digamos assim, que os jogadores poderão controlar tanto o Homem-Aranha clássico, né, como o Homem-Aranha 2099, e a luta de ambos é pra corrigir o tempo e prevenir que o Peter Parker morra em algum desses universos alternativos, né? Esse seria, no caso, então, o objetivo do jogo. Miscelânea. Então é isso aí, Gilberto Sanches, né, o cara mais azarado do mundo, vai ficar aí pelo menos um ano aí na cadeia, né, de acordo com o Torrent Freak. Ele foi o cara que foi condenado aí por vazar aquela versão mal feita do filme mal feito do Wolverine, que tinha... Ah, foi a versão pronta, então, que ele disponibilizou. Tinha um pouco mais de tela azul que o do final, né, cara? Ah, tá, tinha mal feito e mal feito pra caralho. Então é isso aí, né, cara? Foram atrás do bobinho aí que se apresentou como sendo o vazador, só que ninguém pegou o cara da Fox que vazou, e também ninguém foi atrás do pessoal que vendeu, né? Então vamos pegar um, pegaram justamente o cara aí, e ele vai... O cara que upou, né? O cara que subiu o fone. Eu acho que esse cara só se ferrou também, porque ele deve ter comentado alguma coisa em algum lugar, não posso dizer também, que ele já ia dar um jeito de soltar o segundo filme já, alguma coisa assim, cara. Porque é muita cagada. Bom, também não mexa com a indústria do cinema, né? Porque esse cara upou o filme, por exemplo, a ponto de prejudicar, né, cara? Prejudicar o lançamento e... Eu acho que até o ponto de alguém pegar a cópia do filme pra si, isso não é fora da lei nem nada. A partir do momento que... É fora da lei, sim, rapaz. É? Fez download, é fora da lei, filho. Não, pô. Se alguém trabalha no filme, pega pra si, não tem problema. O cara subiu, ele disponibilizou ali. Ah, tá. Isso é a mesma coisa que quando você pega... Eu não sei se você já se propõe ler aquelas letrinhas que aparecem sempre que você foda um DVD. Já, eu me preocupo em ler, o problema é que não dá tempo de ler, né? É, mas ele diz... Pode... Sai o negócio dura um segundo. Em salas que tenham mais do que não sei quantas pessoas, tem essas coisas. Você não pode... Teoricamente, se você viu algum filme na época de colégio em auditório, isso era contra a lei. É, engraçado, você também aluga o filme no locador, ele fala que é pra... não pode ser comercializado. Não, alugar pode, mas se tiver mais do que, sei lá, 20 pessoas na sua sala, não pode. É, é uma parada meio esquisita, mas controversa. Caralho, isso no tempo da ditadura ia dar um motivo foda pros caras, né, velho? Ah, foi preso aqui, 25 jornalistas. Por quê? Tava assistindo... filme do Herzog, né, cara? É, tava assistindo, sei lá, que ex-companheiro... Não, que... Casablanca, todos juntos. Eles tinham que pegar o bobo e foi o bobo que disponibilizou, né? É, eles precisavam de um bode expiatório, eles precisavam botar a culpa em alguém. É, sabe? De tempos em tempos eles têm que pegar um cara e te proclamar ele o mártir da pirataria. E isso vai acontecer sempre, né? Alguém pode até achar que é uma discriminação, justamente que o cara chama Gilberto Sanchez. Mas a verdade é uma só. Sabe, se você, por exemplo, pegasse um filme foda e botasse assim, até não valia a pena ser preso. Agora, Wolverine, né, cara? Na verdade, o filme, ele fez pro Wolverine meio que o que aconteceu com Tropa de Elite. Tá certo que Tropa de Elite é um filme bom e Wolverine é um filme ruim. Mas, mesmo assim, Wolverine ganhou muitos prêmios e muito reconhecimento, apesar de ser um filme ruim. Então, eu acho que ele acabou atraindo gente pra ver o filme. Até porque ele não estava terminado, frente de Tropa de Elite. É, mas rodou, né? É. Cara, tem um ditado que minha mãe diz que esses caras têm que aprender. A gente já viu que um foi preso e agora que um segundo cara foi preso. Minha mãe sempre fala, cara, não aprenda com seus erros, aprenda com os dos outros. E não aconteceu, né? Não, o nego pagou pra ver. Pagou não, né? Na verdade é só upou, né? Mas upou pra ver, né? Mas vou te falar, viu? Se alguém é... Sai todo mundo pra cadeia, fi. E essa parte vai cortada. Momento Sofá. E chegou o momento esperado da noite, o momento sofá, aquele momento satisfatório de alto prazer do homem, ou da mulher, não sei. Mas o momento sofá dessa semana, trazemos de volta uma diva. Davidson. É. Cara, o momento sofá dessa semana são fotos não nude novamente, né? E você sabe, né? Procurar coisa nude e tal, fica aquele negócio muito flap-flap, não fica um negócio de bom grado pra família brasileira, né? Mas essa semana aí contamos com algumas fotos do retorno da Britney Spears, né? Mostrando toda aí a sua meiguice e carisma frontal. Pô, tá de parabéns a menina, viu? Tudo bem que ela tá com aquela cinta do Dr. Ray, mas, cara, é a Britney Spears, dava pra dar um trato nela ainda. Cara, eu acho que se aquilo soltar e acertar a cara de alguém, arranca um talho. Ah, cara, se for o dela que vai soltar, pode arrancar o talho da minha. Dá o efeito Akira no estádio na hora do show, né? Mas uma coisa ainda me incomoda nela, a sobrancelha dela, velho. Isso sempre vai me incomodar. Parece que ela não tem. That's hot. Bom, de qualquer maneira, fiquem aí com as fotos, apreciem com moderação. E sugestões podem mandar aí pro Nerdrops. Bem, esse foi o Nerdrops de número 86. Contamos aqui com a presença dos já conhecidos Alan Polar, Oliver Pérez e Guizão. E o Benevenuto. Eu não queria falar, mas eu falei porque... Porque eu poupei muito ar e você ficou com raiva, né? Fala. É, o ar tá rarefeito. Era pra ser o podcast sem som, né? Porque no vácuo nada tem som, né, cara? Nada, a gente tá com uma acústica foda. É, sabe o Concert Hall de Sydney? Dentro do nariz do Benevenuto tem muito mais acústica. E se você ver o nariz dele deitado, é quase o mesmo formato, né? Quase o mesmo formato. É isso, e-mails e sugestões para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com.br e até a próxima semana. E música não tem. É verdade, né? Aniversário do Guizão hoje. Guizão escolhe a música. Eu quero pedir Justin Bieber. Olha lá, sabe a música? Olha a música. Agora baixa a música, porque eu quero com o Slipknot junto. Que foi indicação do ouvinte Osvaldo, ou... O que é? Seven Box? Isso. Ou do ouvinte Osvaldo, ou Seven Box, ou Seven Boys. Depende do que você quiser. É, você querer Seven Boys é bem coisa do Bieber mesmo, né? Então é isso, fique com a música e até a próxima semana. I did my time and I went out. So if you say I'm fine, it doesn't cut. The soul is not so vibrant. The reckoning. The sickening, back at Jake's up for you. Pseudo-sacrosanct perversion. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, break it, confess your sins. I'm trying to tell you friends, you work on what you're telling you. Get some more girly, if it's something season, is this what you want? I'm not the only one. And the rain will kill us all. We throw ourselves against the wall, but no one else can see the preservation of the modern me. Hillary will kill us all. We throw ourselves against the wall, but no one else can see the preservation of the modern me. Esse barulho é do Renato? É. Você tá com vento? Você tá pôr um pouco mais pra baixo do nariz? Ah, cara. Tá dando eco aí. Ah, eu não vou pegar. Alô, alô, alô, alô. Finalmente. Nossa, peraí, cara, tá faltando ar. Uma entrada de tirar o fôlego, né? E nessa entrada, nós fomos todos teletransportados a 6.800 pés de altitude, onde o ar é muito rarefeito. Você pode ver, ó, que esse som, esse chiado que agora vai acompanhar a gente até o final da gravação, são as nuvens passando por nós. É tão rápido, hein? Então, é o sistema de exaustão do Benevenuto. Porra, dá pra... O cara mora do lado do metrô, né, velho? Não, na verdade, ele é um túnel do metrô. Entra um por lá e sai. Eu achei engraçado pra caralho. Ei, ei, eu não tenho nem pauta aqui. Pauta no teu c... Eu também achei engraçado. Cada vez que ele ri, eu fico sem ar aqui. Brincadeira, parei. Eu mandei sugestões aí pro momento. Ah, cara. Ah, bom, sugestão de porra, rapaz. Eu não sou levado a sério. Até porque depois das pancadas que ele tomou, só sobrou o fiapo, né? O Jim Carrey é o Jim mesmo? Jim. Ele foi o Jim. Desculpa, cara, não aguentei. Ih, cara. Tá aí na o pauta. O Sus entrou no Wikipedia, cara, e é o teu. Ah, não, tá zoando. Não, porque a Wikipedia você pode não, ler. Não, peraí. Sus, tira um print. Tira um print agora, velho. Tira um print agora e salva a imagem. Caraca, Sus, seu troll. Já fiz aqui, já.